O carnaval está chegando e em Gaspar, na segunda-feira, dia 24, muitas lojas irão atender e outras irão fechar. Nós viemos até a CDL para conversarmos com o Jefferson Chiran, que é o gestor executivo da CDL, para sabermos qual a informação que a CDL está repassando para os consumidores gasparenses. Jefferson, na segunda-feira, muitas lojas poderão abrir e outras fechar? O carnaval, na verdade, ele não é um feriado, né? Ele é considerado uma folga. Então é opcional, é uma conversa entre um empregado e um empregador. Na verdade, eles entrarem num consenso entre comum. Como a gente faz até a definição pelo Sindilojas, juntamente com a CDL, fica a opção, então, do lojista, se ele querer abrir ou fechar a segunda ou a terça. A CDL, para tentar padronizar isso até, para ficar tudo igual, então, o pessoal fechar tudo no mesmo dia, a gente, na verdade, sugere para os lojistas que eles fechem na segunda-feira. Então, retornem suas atividades, normalmente, a partir da terça, até para ficar a semana ainda quase cheia, né, mas mais produtiva. Para não adiantar abrir na segunda, fechar na terça, se depois na quarta abrir. Jefferson Gaspar recebe pessoas de todos os estados do Brasil e muitas cidades em outros estados fazem aí um ponto facultativo até que maior devido ao carnaval. Esse ponto facultativo é definido cidade por cidade, município por município. Isso mesmo, cada município tem a sua definição própria, até porque tem muitas cidades que dependem desse turismo, ainda que trazem bastante um desenvolvimento ainda do município. Gaspar não trabalha essa cultura do turismo, essa parte em cima do carnaval. Gaspar, Blumenau, esses municípios aqui próximos nossos não têm essa cultura. Então, na verdade, esse feriado, em tese esse feriado, nessa folga, então ela não compreende essa parte de turismo. Então, o pessoal trabalha normalmente, né? Só vão fechar então na segunda-feira e terça-feira volta ao normal. Nós conversamos com o Jefferson Chiran, gestor executivo da CDL, nos falando sobre o ponto facultativo de carnaval, que será realizado no dia 24 de fevereiro, nesta segunda-feira. Da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.